Graça e paz, irmãos. Nós estamos nessa noite realmente agradecidos a Deus. Eu estou muito, irmãos, agradecida a Deus pela oportunidade que Deus me dá de mais uma vez pisar o solo da minha nação. Nós estamos fora do país há 25 anos e trabalhamos para o Senhor Jesus ali, e o Senhor tem sido um Deus misericordioso para conosco. E cada vez que eu venho ao Brasil, eu fico muito alegre, porque eu não sei como agradecer. Eu amo a minha nação. Mas Deus escolheu que vivêssemos em outra nação. E nessa noite eu estou, além de alegre de estar aqui com o pastor Sóstenes, pastora Daniela, e conhecer a pastora Rosana, compartilhar com ela. Eu estou alegre, irmãos, de estar com vocês e agradecida a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, hoje eu gostaria de convidá-los a ir comigo a uma viagem de barco. Estão preparados? Nós vamos viajar de barco. É o que eu menos gosto, de viajar de barco. Mas como nós vamos falar de Pedro, eu fico impressionada com a vida de Pedro. Então nós vamos entrar no barco com Pedro, amém? Eu convido vocês a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 14, no versículo 22 ao 33. 22 ao 33. Irmãos, nós, como adoradores, nós somos desafiados todos os dias a centralizar nosso foco em Jesus. Todo adorador, ele é desafiado. Porque se tem uma coisa que o inimigo das nossas almas não gosta, é que nós estejamos focalizados em Jesus. E se tem uma coisa que Deus gosta, é quando nós estamos focalizados em Jesus. Eu vou pedir para a Roberta fazer o favor de ler para nós. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Amém. Obrigado, Roberto. Meus amados irmãos, quando Pedro estava no barco, Pedro, ele tinha uma confiança, porque ele estava dentro do barco. Nós, adoradores de Deus, nós temos muita confiança quando nós temos a oportunidade de estar no meio de um congresso como esse. Já pensou? Ter a pastora Rosana ensinando a Bíblia para a gente, aquele jeito todo especial dela? Meus irmãos. Já pensou que coisa gloriosa? A gente sai de uma ministração cheia de fé. A gente sai de uma ministração cheia de conhecimento. Ou cheio de conhecimento. Porque hoje tem homem, hoje eu tenho que vigiar. Respeito muitos homens, viu, irmãos? Muito. Nasci numa família com 6 irmãos homens. Então, eles me ensinaram exatamente quem eu era. Sabe? Me ensinaram tudo. Andar de cavalo, dirigir caminhão, andar de moto. Mas eles falavam, você, filhinha, é menina. Então, eu sei. Eu respeito muitos homens. E o homem, ele é um líder. Deus fez os homens líderes. Eles são os sacerdotes de Deus. Amém? Eu quero que as mulheres dêem uma salva de palmas para os homens. Que o Senhor Jesus abençoe os sacerdotes dessa casa, em nome de Jesus. Irmãos, quando nós estamos num congresso como esse, nós ficamos cheios de fé, porque é muito fácil ter fé aqui. Canta hino, ouve a palavra, ouve um hino, recebe de Deus uma instrução. Mas quando a gente sai e vai para o mar da vida com o nosso barquinho, que é a nossa vida particular, bem íntima, nós, às vezes, temos a tendência de tirar o nosso foco para outra coisa. E, à medida que a gente vai tirando o foco para outra coisa, a gente vai dando as costas para Jesus. Quando Pedro, ele falou assim, ó. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Por que Jesus falou isso? Porque Pedro teve medo. Pedro teve medo. Quantas vezes nós estamos caminhando e a gente sabe que se a gente olhar para Jesus, vai dar tudo certo. Mas os problemas da nossa vida tendem a enviar para nós um gancho e puxa a gente para cá, e puxa a gente para lá, e puxa a gente para trás. E a gente vai perdendo o foco. E num congresso como esse, nós estamos muito focalizados em Jesus. Se chegasse aqui uma pessoa morta, hoje de manhã, ela seria capaz de sair daqui ressuscitada. Porque enquanto a gente estava pregando, e se a gente falar assim, quantos irmãos têm fé que esse morto vai ressuscitar? As irmãs desse lado todo ia levantar, daquele lado ia todo levantar, e a pastora Daniela ia na frente, liderando as irmãs, levanta em nome de Jesus, levanta, por que você não levantou ainda? Por quê? Porque a gente está no meio de um congresso, o nosso foco é Jesus, o nosso foco é adoração. O nosso foco é a santificação. O nosso foco é querer aprender a agradar a Deus. Mas quando Pedro, ele caminhou sobre as ondas, sobre as águas, ele foi firme. Ele foi muito firme. Porque quando a gente está no meio de um congresso, a gente é muito firme. Por isso que eu gosto de estar na bênção. Eu gosto de dormir na bênção. Eu gosto de acordar na bênção para eu não afundar. Então, Pedro foi caminhando. Ele foi caminhando, caminhando. E, de repente, Pedro ouviu o barulho das ondas do mar. Aí ele pensou assim, não, eu estou andando é sobre águas. Eu estou escutando o barulho da água. O barulho do mar pode ter perturbado Pedro. Mas no mar não tem só barulho, mas tem vento. Na nossa vida, às vezes, Satanás faz um barulho. Ele faz um barulho. O barulho, às vezes, tem nome de fofoca. Ah, porque falaram, porque disseram, porque alguém... Não sei quem falou, mas falaram. Você ficou sabendo? Olha só, deixa eu te contar. Ô dó. Não é assim que o mineiro fala? Ô dó. E eu aprendi. Minha neta aprendeu também. Ô dó. Falaram isso? Mas você está acreditando? Então a gente começa a ouvir os barulhos que Satanás promove. Os relatórios que ele escreve e manda os mensageiros dele ler para nós. Ah, você está enfermo? Olha, eu já vi gente com essa enfermidade que, olha, piorou. Piorou muito. Ah, você está assim? Seu cabelinho vai cair todo. Seu cabelinho vai cair todo. Olha, esse negócio do estômago, chega uma hora, menino, que isso dói. Mas dói, que dói mesmo. Aí Satanás escreveu os relatórios, mandou os mensageiros ler, e você, um adorador, para e ouve. Sabe o que é mesmo? Eu vou tomar um remédio para o estômago. Aí você toma um remédio para o estômago. Não, agora eu tenho que tomar um remédio para dor de cabeça, porque o remédio do estômago deu dor de cabeça. Aí você toma um remédio da dor de cabeça. Aí o remédio da dor de cabeça faz mal para o seu intestino, dá-te dor de barriga. Você fala, eu tenho que tomar agora um para dor de barriga. Aí quando você toma da dor de barriga, você fala assim, não, eu vou tomar um para desidratação, porque me desidratou. E assim você vai, de relatório em relatório, ouvindo o que Satanás escreveu sobre você. Por quê? Porque você é adorador. Toca no seu irmão e fala assim, você é um adorador de Deus. Você é um adorador de Deus. Pedro, ele tinha tudo para confiar. Já pensou? Se hoje Jesus aparecesse para mim, eu ia daqui a Miami no mar. Por quê? Porque eu conheço a história de Pedro. Jesus, vem, Marta. Eu ia, mas é Jesus que está me chamando, eu vou andar na água e essa água vai ser sólida. Isso aqui é uma coisa sólida, eu posso pisar e não vai afundar. Pedro também, ele sentiu o calor do sol que bate na água. E ele se apavorou, porque ele tirou os olhos de Jesus. Quando eu tiro os meus olhos de focalizar Jesus, eu começo a perceber que tem muito calor. Que a luta é muito pesada. Aí eu começo a olhar para a luta e eu começo a dizer, não tem condição. Essa luta é uma luta muito grande. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Está escrito na palavra de Deus que Deus não dá a prova além daquela que você pode suportar. Vou falar de novo, que vocês não deram nem glória a Deus. Deus não dá prova além daquela que você pode suportar. Então, a luta que você está passando, meu irmão, é uma luta que Deus está tendo controle sobre ela. Porque Deus olha para você como um adorador. E Ele não quer ver um adorador desmaiado no meio do caminho. Ele não quer ver um adorador todo sem condição de adorar. Então, às vezes ele permite a luta para que a gente se aprume. Porque a nossa limitação humana é muito terrível. Às vezes nós estamos de um jeito e nós somos até bons adoradores. Mas começamos a achar que nós somos alguma coisa. E nos esquecemos de dobrar o joelho. Tem gente que não faz isso aqui de jeito nenhum. Dói a perna, mas não é a perna física, é a perna espiritual. Diga para o seu irmão, é a perna espiritual, meu irmão. Você acha que eu vou chegar num auditório, eu vou chegar num estádio, num anfiteatro e vou ajoelhar? Meus irmãos, o adorador, ele ajoelha, ele se dobra, ele põe o rosto no chão, porque ele adora, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas maldades, todos os nossos pecados. Ele levou sobre ele o pecado que era nosso. E ele é o Senhor dos Senhores, Criador de todas as coisas. Eu falei para as irmãs que nós temos ali na Flórida estudado muito, a Jussara especialmente, estudado muito sobre a grandeza de Deus. E eu citei um pedacinho para as irmãs, e algumas irmãs me procuraram e falaram assim: Pastora Marta, que coisa tremenda que é Deus. E eu vou citar de novo para os irmãos ouvirem. Existem microscópios muito grandes dos Estados Unidos que foram lançados no espaço sideral e que estão constatando de uma maneira com muita certeza o tamanho dos astros. Nós temos o estudo de todos os astros que têm nomes, mas eu trouxe para vocês só o Sol, porque eu tenho certeza que a Jussara um dia vai fazer esse estudo aqui com vocês. Irmãos, o Sol que o teu Deus fez cabe dentro do espaço dele 960 mil globo terrestre. Quando nós pensamos nisso, é como a pastora Rosana disse, nossa mente não alcança. Então, quando nós estamos nas nossas lutas do dia a dia e deixamos de focalizar Jesus, deixamos de olhar para Jesus, nós fazemos igual a Pedro. Nós começamos a perceber que tem um vento que está batendo forte, que tem um barulho do mar que está muito terrível, que tem um sol castigante dessa vida que está queimando a gente, e começamos a afundar. Mas quando nós caminhamos olhando para Jesus, e um vem e fala uma bobeira do lado. Outro vem, desfaz a nossa fé do outro lado. O outro vem, organiza um grupinho de deboche. O outro vem, faz uma barreira. Uma barreira de obstáculo para a gente bater nela assim, ó, e parar. Mas quando você está olhando para Jesus, ninguém te impede. Eu me lembro há 25 anos atrás, quando Deus me deu essa visão da missão que está nos Estados Unidos. A primeira coisa que Deus colocou no meu coração era que eu tinha que ter uma editora de livros para publicar livros evangélicos. E eu falei com meu esposo disse, não, eu vou te apoiar nisso. Então nós montamos a editora e um pastor, que era um homem que não vou citar o nome, muito importante no Brasil, chegou para mim e disse assim: irmã, eu vou falar uma coisa para a irmã. A irmã gosta tanto de roupas lindas. Aí vem aquelas sutilezas que o inimigo sabe fazer. Você gosta, você é professora de educação artística, você gosta de cores. Você poderia pegar esse dinheiro e montar uma boutique para as mulheres de Brasília. Eu esfriei. Porque aquela era a barreira maior que eu podia ter para levar em frente o projeto da missão Sião de Evangelização. E eu disse assim: pastor, eu já investi todo o dinheiro que eu tenho, até do meu fundo de garantia, para esse projeto. E eu já assinei um papel que eu abri a mão do meu concurso público. Eu não sou mais funcionário da Fundação Educacional. Então, eu agradeço a sua orientação. Mas quando eu saí dali, eu saí, Deus, ele é o teu representante. Ele tinha que vir me abraçar, orar na minha cabeça. Ele tinha que vir e me apoiar. Deus, eu me sinto como se um gigante parou na minha frente. Então, eu me senti como um grão de areia. Talvez menor que um grão de areia, porque ele não parou por aí. Ele foi e convidou a editora maior do país, que não vou citar o nome, e disse: vão para Brasília, porque ela vai abrir uma editora e uma livraria. Vocês precisam entrar em Brasília. E a editora foi, e foi todo mundo, uma riqueza bem grande. E eu fiquei olhando eles e abençoando eles. E chegou o gerente daquela editora. E tudo foi inaugurado e tal. E eu disse, Deus, meu negócio não é livro, meu negócio não é editora, é gráfica, nem nessa livraria. Meu negócio são as nações. Eu tenho que obedecer os teus degraus para as nações. E eu fiquei em oração, e meu esposo me ajudava em oração. E um casal de idosos me ajudava em oração. E um dia entra para falar comigo o gerente da outra tão grande empresa que foi mandado. E disse, irmã, eu quero falar com você. Eu disse, ah, irmão, pois não, você precisa de alguma coisa? Se eu vim para você orar por mim. Eu fui enviado gerente dessa empresa, não conheço Brasília, e nos primeiros 3 meses eu cheguei em casa, minha casa estava vazia, alguém parou um caminhão, levou tudo da minha casa, irmã, levou até os panos de chão. Eu falei assim, irmão? Eu falei assim, então vamos orar. Aí acabamos de orar, ele disse, eu sei, fizeram uma guerra contra você. Eu falei assim, fizeram. Irmãos, quando você tem os seus olhos focalizados em Jesus, não tem barreira que te pare. Não tem autoridade que tenha autoridade com o plano de Deus com a sua vida. Quando Pedro caminhou sobre as águas, Pedro olhava para Jesus e Pedro foi caminhando. Tudo em volta de Pedro estava muito bom, mas Pedro olhou talvez para um lado e começou a perceber que onde ele pisava não era um piso como esse, não era uma estrada, não era uma ponte, mas era água. Pisar em água, irmãos, ó, faz até barulhinho. Quando você está olhando para Jesus, você vai reto. Você não pode olhar para trás, porque o que ficou para trás não faz mais sentido. Só faz sentido para agradecer. Para você olhar para trás e dizer, Senhor, eu te dou graças, porque por aquela rua eu tive forças para passar. Por aquela cidade eu tive forças para passar. Ó Deus, por aquela nação eu tive a unção e a força para viver. Deus, naquela empresa, eu tive coragem para enfrentar aquelas pessoas tão maldosas. Então você caminha e olha para Jesus. Diga para o seu irmão, olha para Jesus. Fala para o seu irmão, contagem. Olha para Jesus, contagem. Fala para o seu irmão, olha para Jesus. Não, olha para o rosto do seu irmão. Fala, olha para Jesus. Irmãos, hoje nós estamos vivendo dias de tantas ofertas visuais, tantas solicitações, porque é um tempo de uma tecnologia avançadíssima. E a geração que nós estamos vivendo, eu estava conversando com minha filha, que é muito especialista em computadores. Ela disse, mãe, Deus preparou a mente dessa geração para um novo tempo. Porque as criancinhas sabem tudo. A minha neta de 2 anos e 4 meses, ela dá aula de iPad. Estou falando sério. Se ela vê algum irmão com iPad, ela chega assim, quer agradar você. Daqui a pouco ela pega. Pode? Ela abre. Ela está lá. Ela sabe tudo de iPhone. Ela pega o iPhone, tum, tum, tum, tum. Nós estamos numa geração de alta tecnologia e de muita sugestão visual que nos dispersa. Por isso que eu disse que estar no Congresso é muito fácil colocar o nosso foco em Jesus. Quando nós terminamos um congresso como esse, poderoso, cheio de Deus, nós vamos para casa. Na segunda-feira, cada um vai pegar sua bolsinha, sua malinha, sua lancheira, vai para a empresa, vai para a escola, vai para casa. Cadê Jesus? Ficou no Congresso? Não, diga para seu irmão, Jesus está aqui com você. E ele vai com você. E nessa geração, as solicitações são muito grandes. E é muito fácil a pessoa se distrair. Ele sai de um congresso determinado a buscar o Senhor, a agradar o Senhor, a se santificar, a buscar de Deus a vontade dele. Mas começam as iscas, começam as solicitações, e isso e aquilo. Não, mas eu tenho que trabalhar mais. Estou com um computador velho que não está trabalhando direito. Eu vou trabalhar mais para eu comprar um computador novo de uma geração nova? Não, mas também meu irmão tem um iPad. Eu tenho que ter um iPad também. Agora também o iPhone, o iPod, o i, não sei o quê. Uai, meu Deus! Aí você começa a se envolver com tudo para ter tudo e deixa de focalizar Jesus. Quando Deus nos permite a estar num congresso como esse, quando eu falo Deus nos permite, porque eu me incluo, porque a cada vez que eu sou convidada para ministrar em um lugar, eu sou ministrada por Deus. Deus me visita em sonho, fala comigo. E vocês pensam que eu entro num congresso desse e eu perco a minha bênção? Eu não me distraio. Eu durmo no Senhor, e eu acordo no Senhor, porque eu falo, Senhor, eu quero ir para esse congresso, igual os irmãos vão chegar lá. Porque cada congresso tem uma expectativa. Senhor, eu quero chegar igual eles. Mesmo sendo administrador, eu quero chegar, mas sair levando a minha bênção. E tem muita gente que o Senhor está chamando, e o Senhor está esperando você focalizar nele. Focalizar nele. Focalizar nele. E a pessoa começa a distrair. Quando eu estava na universidade, eu fiz um curso de fotografia. E em fotografia, você é aprovado ou desaprovado por milímetros. Se desfoca um pouquinho, sua fotografia não vale. E eu falava, Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha vista é tão desfocada. Eu preciso do seu foco aqui, Senhor. Um milímetro sua fotografia não tem menor valor quando tem um desfoque. Satanás só quer que você fique desfocado de Jesus um milímetro. Porque sabe quando é a hora que nós conseguimos entrar no Santo dos Santos e do Santo dos Santos a gente tirar a bênção que Deus já tem preparado para nós? Sabe quando é? É naquele momento que você está totalmente centrado em Jesus, focalizado em Jesus. Você está numa reunião, pode alguém te empurrar, pode alguém te amassar, mas você está ali numa adoração e você está entrando no Santo dos Santos. E você sabe, Deus, eu vou sair desse congresso com a minha bênção. Eu vou sair exatamente diferente como eu entrei. Eu vou sair exatamente outra pessoa. Porque eu não vou sair, Senhor, do foco. Eu vou entrar no Santo dos Santos. Eu vou chegar lá, Senhor. Eu vou me humilhar. Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Nada. Eu sou nada. Diga para o Senhor, eu sou nada, Deus. Nós não somos nada. Mas quando nós entramos no Santo dos Santos, acontece uma coisa conosco. Nós começamos a reconhecer o nosso nada. Porque Deus, ele só trabalha em alguém quando ele chega a ser nada. Quando você... Ah, porque eu, você sabe, né? Eu sou a Crotilde. Como é que é? Eu sou a Crotilde. Quando você vira Crotilde, você não é nada. Eu fui em tal lugar, eu estudei, né? Por isso que eu posso ajudar a pastora, porque eu sou estudada. Eu não sou como esses irmãos aí, ó. Bando de gente sem condição. Aí sabe o que Deus faz? Deus não consegue entender como você vai conseguir entrar no Santo dos Santos. Porque Deus só trabalha quando a gente chega a ser nada. E quando a gente chega a ser nada, aí a gente consegue ter fé. Ah, Deus, eu sou tão fraquinha. Uma hora eu tenho dor no pé, uma hora eu tenho dor no estômago, outra hora eu tenho dor de barriga, outra hora eu esqueço as coisas, outra hora minha vista não funciona. Tem misericórdia em mim. Aí Deus olha assim, reconheceu. Então eu posso fazer alguma coisa. Começou a virar nada. E Deus trabalha no nada. Deus trabalha no nada. Pedro, ele começou a ver que ele não tinha a visão perfeita no Espírito para focalizar Jesus. E quando isso acontece com um adorador, ele começa a acreditar no que o mundo acredita. Olha, você só consegue um trabalho se você for muito amigo do dono daquela empresa. Você tem amigo lá? Não, não tenho. Ah, não vou nem pensar naquela empresa, porque não conheço o dono da empresa. Você só consegue um trabalho se você tiver 3 cursos de universidade. Oh, meu Deus, como eu vou chegar na universidade? Meus irmãos, quero dizer para vocês que tudo é de Deus. Eu quero dizer para vocês nessa noite que tudo pertence a Deus. Todas as fontes de riqueza da terra pertencem a Deus. Todos os comandos das empresas da terra pertencem a Deus. Então você tem que olhar no caso do emprego e dizer assim: Deus, eu quero entrar lá, mas eu não tenho a condição. Deus, promove a condição para eu entrar lá. Tem que fazer um curso, Deus, mas eu não tenho condição. Aí Deus vê a sua humildade, a sua rendição, e ele vai promover uma forma de você fazer um curso e de repente alguém te conhecer, alguém te ver e achar a graça de Deus em você e dizer assim: olha, eu trabalho numa empresa e eu gostaria de te convidar para você ir lá fazer uma prova. Vocês estão me olhando com a cara que não estão confiando. Quero dizer para vocês, Deus é Deus poderoso. Deus é Deus poderoso. Ele é poderoso. Amém? Quantos adoradores estão caminhando numa vida ministerial e vão alcançando vitórias? Porque a vida ministerial, ela não começa assim, como o pastor Sóstres. Hoje o pastor Sóstres senta aqui, né, toca o teclado dele numa unção tão gloriosa. Ele toma esse microfone aqui, quando ele fala, a voz dele entra, e entra e invade o mundo espiritual. E Satanás sabe, é o Sóstres lá do projeto que está falando. Ele não nasceu assim, não. Ele não nasceu um pastor ungido. Deus determinou antes do nascimento. Mas ele de bebê, ele não tinha essa destreza. A destreza, ela é adquirida através, sabe de quê? Das lutas e tribulações. Talvez se a gente sentasse o pastor sozinho aqui e começasse a perguntar para ele: como foi a sua infância? E sua adolescência? E sua juventude? E como é que você está entrando agora na sua idade especial? É, sabe o que ele ia dizer? Ele ia ficar aqui horas e... Eu não sei do que vocês estão rindo. Eu falei bem certo. Ele ia ficar aqui horas e horas e horas contando tribulações e vitórias. Tribulações e vitórias. Tribulações e vitórias. Tribulações e vitórias. Então, um ministério, ele não aparece. Ele não aparece. Apareceu o pastor pronto. Não. Ele foi um jovem que enrolou esses fios aqui, que limpou o banheiro, que atendeu ali no lanche, que limpou a escada, que disse para os irmãos, oh, irmão, bem-vindo. Aí depois ele aprendeu um instrumento. Aí ele começa aqui a adular os irmãos do louvor. Irmão, irmão, deixa eu cantar um hino. Aí o irmão do louvor fala assim, meu irmão, nós não temos tempo hoje. Aí ele insiste. Irmão, eu carrego o material aí quando vocês forem lá em Contagem. Aí ele fala, não, irmão, a gente já tem quem carregue. Porque é assim, irmãos. O reino de Deus é tomada à força. Se você quer fazer alguma coisa para Deus, você tem que se colocar tão humilde que o líder vai falar assim, senta. Você, sim, senhor. Eu sentar, o que ele pensa que ele é? Eu não. Só porque ele é líder, ele vai mandar eu sentar? Vou não, vou ficar bem em pé. O ministério, quando a pessoa vai pôr no foco em Jesus, ele vai caminhando e se humilhando. Porque essas tribulações, essas lutas, não são os líderes porque são ruins. Não. É Deus, como ensinou a pastora Rosana, forjando o nosso caráterzinho ruim. Aí Deus põe um líder perto da gente que põe um parafuso. Aí o líder fala assim, não está bom, não. Vou puxar mais. E tem dia que faz três vezes. Tchum, tchum, tchum, tchum. E a pessoa fica assim, ai, não vou nem querer mais. Não é chamado. Mas um ministério tem que ser assim. Sabe por quê? Porque nós somos frágeis. E se nós não tivermos tribulações, Pedro teve muita tribulação. Se nós não tivermos tribulações para vencer no ministério, nós vamos achar que nós somos o rei da cocada. Ah, a gente é o tal. A gente sabe o que está fazendo. Mas no ministério, no reino de Deus, a gente nunca sabe o que está fazendo. Quem sabe é Deus. E Deus usa os líderes. Ah, isso que é ruim. Deus usa o líder, não me usa. O que, que eu tenho de diferente dele? Eu sou até mais bonito que o pastor Sosa. Deus usa os líderes. Se a gente quiser, se a gente não quiser, do trono Deus determinou. Lá naquele lugar que vai se chamar Projeto Adoradores, vou pôr meu servo. E o nome dele é Sóstenes Mendes, e ele vai estar lá, no meio daquele povo. Aí a gente tem que se curvar diante de Deus. Deus trabalha conosco nessas tribulações. Porque as tribulações, elas vão gerar para nós paciência. A palavra de Deus diz que ela gera paciência. Ninguém consegue paciência assim, simplesmente. Ah, eu quero 1 quilo de paciência hoje, Deus. Manda para mim, Deus. Tanta luta, me dá paciência. Aí Deus, ah, você quer paciência? Vou te dar luta. Porque na luta você vai aprender a esperar. Verdade. Vou falar para esse lado aqui que eu ouvi. Na luta, minha irmã, você vai aprender a esperar. E tem uma coisa que eu aprendi de Deus. Deus é longânimo. Ele é longânimo. Isso quer dizer, ele está com o tempo na mão. Eu lembro quando eu era muito jovem, eu falei assim, Deus, e se eu morrer hoje? Ele falou assim, é problema meu. E se eu morrer sem cumprir? Problema meu. Deus é longânimo, Ele tem um tempo na mão. Então você que tem ministério, não tira seu foco de Jesus. Olha para o seu líder com amor, com carinho, com obediência, porque ele é o representante de Deus para você. E olha para Jesus. Não tira o teu foco de Jesus. Se seu negócio é dançar, seja o melhor dançarino, a melhor dançarina que você conseguir. Mas aí você prepara aquela dança maravilhosa. Hoje eu vou mostrar para os irmãos uma rodada e meia. Depois uma rodada e meia. E vou mostrar para os irmãos, vou ver, levantar a perna. Aí o pastor olha assim, minha filha, hoje nós não vamos chamar o grupo de dança. Aí as dançarinas falam assim, ai, não dá nem gosto. A gente se esforçar tanto, está com cãibra na perna, e o pastor falou que é para o povo ficar tudo parado, que não vai dançar hoje. Irmãos, estou falando sério. Quando o nosso foco está em Jesus, nós falamos, não, não vamos dançar não, vamos ficar aqui sentadinho adorando. Vamos adorar o Senhor. Aí tem uns que falam assim, eu não, eu vou lá dentro, vou tirar essa roupa, porque nem essa roupa eu quero, vou tirar essa roupa de dança já. Não, você fica ali com a roupa de dança. Ó, Deus, eu te agradeço. O Senhor me deu dinheiro para comprar essa roupa de dança. Tanto sacrifício. Mas agora, Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Teu foco está em Jesus. Quantas pessoas querem ser o pastor da igreja? Gente, eu não sei porque eu estou falando disso. Mas quantas pessoas querem ser o pastor da igreja? Muitas pessoas querem. Quantas pessoas querem pagar as continhas da igreja? Assunto sério, né? Quantas vezes eu já fui em lugares ministrar a palavra que o pastor não tinha gasolina no carro? E todo mundo brigava lá para ser pastor. Brigava para ser pastor. E no meio de uma reunião eu falei assim, ó, vamos levantar todo mundo, pegar as bolsas e pôr o dinheiro aqui. E eu falei, Deus, por que que eu estou fazendo isso com esse povo? E eles começaram a levantar e começaram sem graça e pôr dinheiro. E o pastor depois me falou, pastora, teve um motim aqui, que o presidente dos jovens... Ah, aqui tem presidente também? O presidente dos jovens fez um motim e disse para todo mundo que nem paga mais dízimos. Não pague os dízimos, porque, olha, isso aí... E eu vou dizer para vocês, era aqui em Belo Horizonte. Isso foi 25 anos atrás. Eu preguei em cima de um caminhão... num lugar, num posto de gasolina, que tinha mais de 5 mil jovens, tudo se drogando. Era um lugar aqui que era ponto famoso de droga. E a gente pregava depois de 10 horas da noite. Muitos querem ser pastores. Mas eles querem ser pastores aqui, ó. Ah, e tem que ter um microfone bonito também. Sem fio. Aí aquele também que faz assim, né? Aí ele quer ser um pastor aqui. Na hora de pagar as contas da igreja, que esse pastor tem muito dinheiro. O pastor sofre para pagar os compromissos da casa que se chama pelo nome de Deus, que é a casa de oração. Então, se você quer ser um pastor, vá ao seu pastor e peça para ele orar por você. E todo dia ele te dá uma lição. Pastor, me dá uma lição aqui na Bíblia para eu estudar. E eu vou ler, e vou escrever, e vou passar para o senhor. Aí o pastor, meu filho, eu não tenho tempo. Aí você chega perto dele de novo. Pastor, ora por mim. E fala para o pastor, pastor, posso lavar seu carro? Posso limpar o banheiro na sua casa? Ei, pastora Mazara está indo longe, hein? Limpar o banheiro da casa do pastor? Tudo que nós fazemos por outro de bem será feito para nós. será feito para nós. Se hoje você quer ser um pastor e faz todas as coisas para o seu pastor, saiba que você vai ser levantado como pastor e os seus discípulos farão tudo por você. Eu não vou perguntar aqui a ninguém, não quero que ninguém levante a mão, não quero que ninguém levante a mão. Quantos convidaram os pastores para jantar com você no mês de maio? Não levante a mão. Não levante a mão. Pastora, a senhora está indo fundo. Estou. Porque eu vim aqui para trazer uma mensagem para a igreja. Quando nós temos o foco em Jesus, toda a nossa vida gira em torno do reino desse Senhor Jesus. Algumas pessoas falam assim, pastora, eu não convidei, eu vou falar para a senhora, vem cá. Eu vou chamar a senhora em particular e vou falar. Não quero ninguém me chamando em particular. Eu vou falar uma coisa para a senhora. É porque minha casa é muito simples. A senhora vê, o nosso pastor, ele é pomposo. Nosso pastor, ele é bonitão, pastora. Nossa pastora é uma elegância em forma de gente. Então, minha casa é muito simples. E eu não vou convidá-lo, pastora. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O pastorado é um sacerdócio de solidão. Eu tenho discípulas que elas ligam para mim e falam assim, pastora, eu quero levar a senhora num lugar brasileiro para a senhora comer feijão preto. Porque eu sou do Rio de Janeiro e eu como feijão preto. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu não tenho sotaque. Então, lá tem feijão preto. Quem, em sã consciência, vai convidar uma pessoa para comer feijão? Você não vai convidar uma pessoa para comer. Mas eu acho aquilo a coisa mais importante para mim. E eu vou com a maior alegria. Se você chamar o seu pastor para dar uma xícara de café, ele não precisa de café, na casa dele tem café, mas é o amor. Quando nós temos o nosso foco em Jesus, tudo em nós gira em torno do Senhor. Um dia eu fiquei muito triste, uma pessoa da minha família, eu atravessei fronteiras com uma torta, que lá nos Estados Unidos, vocês conhecem aqui, cheesecake. E eu levei aquele cheesecake para ela com um container especial, com gelo em cima, gelo embaixo, para chegar perfeito, 7 horas de voo. Aí chegamos e falamos assim, olha que lindo. Agora você chama o seu pastor para comer com você. Meu pastor? Eu não. Você acha que eu vou dar uma coisa importada para o meu pastor? Eu falei, Jesus, o foco não está no Senhor. São pequenas coisas. Eu não sei o que vocês estão indo, mas deve ser muito engraçado. O foco está na torta. Então, quando o foco está no Senhor, todas as coisas giram em torno de Jesus. Por que que eu vou fazer para o meu irmão? Eu não. Aquele irmão lá da igreja, vou ajudar não. Ajuda. Ajuda seu irmão. Porque se você não ajudar seu irmão, Satanás vai pôr 10 mensageiros dele para ajudá-lo. Para enganá-lo e para arrastá-lo para ele sair do foco de Jesus. Aquela pessoa que você mais ama, que você ganhou para Jesus com sacrifício, ajuda, continua ajudando, continua o seu foco em Jesus, porque Satanás, ele tem um batalhão tremendo. Tem gente que fala assim, Satanás não é essas coisas, Jesus é poderoso. Jesus é. Porém, Satanás, ele só não tem poder, mas ele tem força. Ele tem força. E com aqueles que estão com o foco fora de Jesus, a força dele é o suficiente para afundar nas águas do mar da vida. Ajuda seu irmão. Pega na mão do seu irmão e diz para ele, irmão, me ajuda a te ajudar. Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa... eu não vou ajudar mais meu cunhado, não. Aquele camarada, ele não tem jeito. Quando você fala assim, você tirou o seu foco de Jesus. O seu cunhado Não sei se tem história de cunhado aqui. O seu cunhado, ele é uma potência quando ele for para as mãos do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas já perdi tanto dinheiro com meu cunhado. Tem problema. Jesus vai dar. Amém? O seu irmão, vou dar carona mais não. Que eu vou lá. Ah, não quero ir. Vou depois. Não desista dele. Quando você desistir dele, o seu foco está saindo de Jesus. Amém? Nós vamos ler em 2 Carta de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Meus amados, apóstolo Paulo, ele lidava com os discípulos dele e com um receio que os discípulos se desviassem, que os discípulos tirassem o foco de Jesus. A nossa mente, ela é o computador mais perfeito que já se conheceu na Terra. Um cientista americano, ele foi fazer um robô para fazer o movimento do braço pegar uma coisa, trazer até aqui e levar a boca. Nesse movimento aqui, que no nosso caso é um comando da cabeça, do cérebro, ele fez 1.500 operações. São 1.500 etapas para chegar a esse movimento aqui. Então, a nossa cabeça, ela é uma máquina muito, muito perfeita. E quando ela é colocada para a glória de Deus, para focalizar Jesus, para trabalhar para Jesus, para viver para Jesus, para ter estilo de vida de Jesus, o inimigo das nossas almas vai fazer tudo para que a gente tenha na nossa mente toda uma condição de não usá-la para Deus. Então, hoje, tem muitas, muitas oportunidades. Infelizmente, uma das grandes oportunidades para o mal tem sido hoje o computador. A internet, tem gente que sai da igreja, vai para a internet para olhar a pornografia. Pastora, a senhora está falando isso dentro da igreja, num congresso? Sim. Por quê? Porque eu quero que alguns irmãos sejam libertos. Eu quero que algumas irmãs sejam libertas. Porque a nossa mente, Satanás tenta marcá-la com coisas imundas para o nosso foco não estar em Jesus. Tem muitas pessoas que escrevem para mim. Pastora Marta, entra no Facebook. Eu não tenho nada contra o Facebook. Eu não tenho tempo. A Dani viu hoje quantos e-mails eu tinha que responder hoje e não respondi. Não tem tempo. Mas tem gente que entra no Facebook e fica, vai daqui para ali, daqui para ali. Estou falando alguma coisa para alguém? E vai. Quando vê, passou 2 horas. E impregnou a mente de fofoca. Aí muita gente chega para mim, pastora, a senhora não sabe quem eu vi no Facebook. Você é? Você viu? Vi. Aí quando eu falo, viu? Aí, eu vi. E já sabe o que eu vou falar. Aí conta, pastora, a senhora lembra de fulano de tal, do Canadá? Eu vi no Facebook. Ele está assim, assim, assim. Disse, vamos orar por ele. Você tem que mudar de assunto na hora. Seu foco é Jesus. Amém? E tem gente hoje gastando tempo. Essas ferramentas que estão hoje na terra, colocadas para nós, é para o engrandecimento do reino de Deus. Quantos jovens, mesmo novinhos, e eu penso que aqui na igreja tem muitos pastores, que entendem de computador muito mais que os adultos, que poderiam estar sendo canalizados para fazer um debate na internet sobre Jesus, falar sobre Jesus, passar e-mail sobre Jesus, ter um site sobre Jesus. Tem uma folha na internet, uma página sobre Jesus. Então, meus amados, o nosso foco, às vezes, é a nossa dificuldade para nos manter como adoradores. Porque o adorador não é o adorador de congresso. Para mim, o adorador é quando eu conheço ele antes do congresso. Sabe, cada congresso tem uma preparação, né? E às vezes eu chego num congresso antes. Aí estão lá os pastores em oração, preparação, e aquelas pessoas junto com eles, crendo que o Senhor vai fazer uma obra. E tem aqueles que são os adoradores do congresso. Depois do congresso, você tem que ser o maior adorador. Toca no seu irmão e fala com ele: irmão, mantenha a adoração. Diz para ele: o seu foco não pode sair do Senhor Jesus. Quando o nosso foco sai do Senhor Jesus, nós perdemos a esperança da vitória. Nós estamos esperando aquela bênção tão maravilhosa, que faria uma diferença na nossa vida. Uma bênção que faria diferença na vida da nossa família. Uma bênção que faria diferença na vida da igreja. Uma bênção que faria diferença naquelas pessoas que trabalham com a gente na empresa. Uma bênção que faria diferença na nossa rua. Na nossa rua. No nosso bairro. Porque quando você entra na sua rua, você é conhecido. Você não é conhecido só dos seus vizinhos, não. Você é conhecido de todo mundo espiritual. O diabo tem uns demoninhos especiais para a minha vida, para a sua vida. Porque ele fala assim: vai lá na rua dele, vê como é que ele está chegando em casa. Se está chegando glória e aleluia, se ele está chegando na murmuração. Aí ele olha e manda o relatório. Então agora vamos mandar mais perturbação lá. Agora, quando você chega em casa, graças a Deus, glória a Jesus, Senhor, o Senhor seja louvado, bem abençoa a minha rua, seu foco está em Jesus. E Satanás sabe. Fala assim: naquele ali eu não posso tocar, porque ele é uma bênção andante de Deus na terra. E porque você está naquela rua, a Bíblia fala que onde pisa a planta dos meus pés, o lugar pode ser meu. Vou explicar bem isso. Porque tem muita gente que pisa aqui: isso aqui é meu. Ô, púlpito bonito. Esse aqui é meu mesmo. Pode desmontar que eu vou levar, meu pastor. Não é isso. Ah, tá bom. Então, olha só. Quando a palavra fala que o lugar é meu, onde pisa a planta dos meus pés, o que que é isso? No mundo espiritual. Eu sou uma brasileira, nascida no estado do Rio de Janeiro, fui missionária em Israel, estou há 25 anos nos Estados Unidos, sou naturalizada americana, mas nunca vou poder chegar na Casa Branca e dizer assim: esse lugar aqui é meu, serei presidente dos Estados Unidos. Por quê? Porque tem uma lei que o presidente tem que nascer lá. Agora, eu posso chegar na Casa Branca e pisar e dizer assim: este domínio espiritual é meu. Enquanto estiver a planta dos meus pés aqui, Satanás não tem autoridade para agir aqui. E tem muita gente que sofre porque fala assim: não, está escrito na Bíblia, é meu. Eu vou pisar e é meu. Claro, se Deus determinar que será seu, vai ser seu. Mas não é assim, literalmente, é no mundo espiritual. E ali você tem um domínio. Ali Satanás sabe que você não deixa passar nada. Você vai orar pela sua rua, vai orar pelo seu bairro, vai orar por Belo Horizonte, vai declarar a bênção de Deus, e você vai ver esses morros aí, ó, gente, todos os domingos descendo para ir adorar a Deus. Porque você se posicionou e não tirou o seu foco de Jesus. Nós vamos ler a palavra do Senhor mais uma vez. Em 1 Coríntios 9, capítulo 9, no versículo 26 e 27. Glória a Jesus. Deixa eu ver se eu consigo ler. Assim como também eu, não sem... Perdão. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Presta bem atenção nisso, hein? Desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e reduzo-o à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. No meu caso, não venha eu mesmo ser desqualificada. Apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação tão grande com o foco em Jesus, que ele falava que não venha, Roberta, que não venha você mesma ser desqualificada. Ah, mas eu li a Bíblia lá no Congresso das Mulheres. Mas ele diz assim, ó. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Aqui ele fala de meta e ele fala de desferir golpes no ar. Quando eu era bem jovem mesmo, eu ganhava todas as corridas. E toda pessoa que corre, ele tem uma coisa, ele não quer fazer por acaso. Ele não quer assim, não, eu participar já está o suficiente. Não, ele quer ser o primeiro. E adorador não tem esse negócio. Ah, irmão, valeu a pena, você participou. No céu não vai ter isso. Não, você, meu filho, entra. Você participou da igreja, entra. Não, a Bíblia fala assim, ao que vencer. Ao que vencer. Apóstolo Paulo, quando ele diz assim, não é dando murros no ar sem meta. Não, é com foco em Jesus. Eu não posso ser adorador e sair por aí dando murro no ar sem meta. Eu tenho que ter uma meta para seguir minha vida e agradar o Senhor. Eu queria que você tocasse delicadamente no seu irmão outra vez e diga para ele, irmão, o foco que você tem que ter em Jesus é só para agradar a Deus. Porque às vezes na nossa fraqueza, nós planejamos, nós projetamos, nós fazemos tudo, mas nós saímos para o nosso eu. O nosso eu. Nosso maior inimigo não é Satanás. Sabia disso? Porque Satanás, nós repreendemos ele em nome de Jesus. Satanás, nós podemos falar assim, sai em nome de Jesus. E o nome de Jesus tem poder, e quando sua vida está santificada mesmo, ele corre, porque você faz com autoridade. Sai em nome de Jesus, ele sai. Agora, eu não posso falar assim, sai, Marta. Eu não vou sair de mim. Você não pode falar assim. Agora, você pode dizer como o salmista Davi. Davi falava com a alma dele. Eu fico maravilhada, pastor, quando Davi falava assim, ó, minha alma, por que estás abatida dentro em mim? Espera em Deus. Então, Davi, de vez em quando, ele chamava a atenção da alma dele para novamente colocar o foco em Jesus. Amém? Nesse dia, nessa noite, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, tudo que as irmãs ganharam nesse congresso, porque ganharam muito, eu ganhei. Ganharam muito. Que vocês possam tomar posse e não permitir nada, nem o seu eu, nem o inimigo da sua alma, tirar o seu foco. Porque Pedro, quando ele tirou o foco, ele caiu. Eu sei que algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de se manter no foco em Jesus por 24 horas. 24 horas parece que É muito pouco tempo. Porém, 24 horas, ela é feita de ciclos. Deus fez o dia com ciclos. O ciclo da manhã, depois vai caindo a tarde, o ciclo da noite, depois vem a madrugada, aquelas horas pesadas da madrugada. Para cada ciclo do dia, o inimigo das nossas almas planeja uma queda nossa. Porém, no trono de Deus, para cada ciclo do dia, Deus tem a bênção para dispensar sobre nós. Para cada dia, Ele dispensa a bênção na manhã, a bênção na tarde, a bênção na noite, a bênção da madrugada. Eu amo orar de madrugada. Eu amo andar de madrugada. Minha família sabe. E eles não me impedem. Eles me autorizam. E eu amo. Eu amo orar de madrugada. Porque eu sei que o Senhor vai estar lá. Não importa a luta que você esteja passando. Deus está lá. Não importa a tribulação que você esteja vivendo. Não tire o seu foco de Jesus. Porque às vezes falta um milímetro para a bênção. Um milímetro, faça assim, ó, com o dedo. Um milímetro está entre um dedo e outro. É um percurso curto para a bênção chegar. E você tira o foco de Jesus. Nós somos os adoradores de Deus. Nós somos aqueles marcados com o sangue do Cordeiro. Nós somos aqueles separados como nação santa, povo escolhido. Nós somos aqueles que Deus tem prazer. Quando você pensar que Deus não está te vendo, Ele está te vendo. Ele tem prazer em te abençoar. Não tire o foco de Jesus. Mas, pastora, tem que pôr o foco em Jesus 24 horas por dia? Tem. Sabe por quê? Porque tudo de Deus é santo. E Ele derrama bênçãos que não trazem sofrimento. A Bíblia fala que a bênção de Deus não traz sofrimento. E a bênção de Deus vem de um trono santo. Ela chega para nós sem mentira. Ela chega para nós em justiça e em verdade. Então, o que recebe tem que estar em santidade com Ele. É difícil ser santo? Não. Não, Ele disse, sede santos como eu sou santo. Algumas pessoas falam, ah, mas é tão difícil nesses dias eu me mostrar santo para o meu amigo. Você não precisa se mostrar. Você só precisa ser. E os seus amigos vão reconhecer e vão respeitar. Porque Deus, Ele honra aquele que o honra. Amém? Deus não despede ninguém sem a bênção quando aquele o teme e o honra. Ele honra aquele que o honra. Não importa a sua posição, não importa o seu tamanho, não importa a sua cor, não importa a sua posição financeira e social. Deus te honra quando você o honra. Quem era Davi? Davi era um cuidador de ovelhas. Mas ele honrava a Deus. Ele honrava a Deus. O foco dele estava no santo. Deus o tomou, ungiu e o fez rei. Meus amados, nós temos um Deus glorioso, majestoso, poderoso. Um Deus Criador de todas as coisas. Um Deus que tem o controle desse país, tem o controle do estado de Minas, tem o controle de Belo Horizonte, tem o controle do bairro que você mora, da rua que você anda, tem o controle da sua vida. Ele sabe todas as coisas. Vale a pena ter o foco nele, ter o foco nele e olhar para ele e adorá-lo e servi-lo e ser para ele um adorador. Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa força, Ele é o tudo que nós temos. Nós não temos outro Deus senão o Senhor. Nós não temos outro refúgio, irmãos. Nós não temos outro refúgio. Do momento que você conhece essa palavra, você não tem outro refúgio. Deus é o teu refúgio. Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Deus é o socorro bem presente na angústia. Ele é o tudo que nós temos. Contagem. Não desista do Senhor, Contagem. Coloca o teu foco em Jesus. Jesus é o tudo que você tem, irmãos de Contagem. Meus amados, o Senhor Jesus, nesses dias que o Senhor preparou todas essas horas, porque foram muito poucas horas para nós estarmos aqui, não é, pastora Daniela? Muito poucas horas. Agora imagina, a gente nessas poucas horas, e o Senhor teve misericórdia de nós, e o Senhor nos alcançou, e o Senhor nos tocou, e o Senhor nos motivou, e o Senhor nos avivou, e o Senhor nos transformou, e o Senhor esteve conosco, e o Senhor está conosco. Oh, aleluia! Em poucas horas, o quanto o Senhor fez. Agora imagina se eu dedico minha vida para focalizar no Senhor. Eu queria convidar vocês a ficar de pé. Eu queria pedir a você para colocar a mão nos seus olhos. Coloque a mão nos seus olhos. E agora peça ao Senhor. Que faça você ter uma visão para focalizar Jesus. Muitas coisas impedem os adoradores de colocar o foco em Jesus. Vou pedir para a equipe de louvor vir aqui. Não perca essa oportunidade. Não descubra os teus olhos. O Espírito Santo está passeando aqui. Tem pessoas nessa congregação que estão com os olhos tão carregados de sugestões que o mundo tem para tirar o nosso foco de Jesus. Mas nessa noite o Senhor, pela misericórdia e compaixão infinita, Ele vai te ajudar a colocar o foco nele. Abra sua boca e comece a orar. Comece a pedir ao Senhor a capacitação, porque essa capacitação só vem do trono. Ninguém tem condição de capacitar uma pessoa para colocar o foco em Jesus. O mundo tem uma capacitação para fazer de uma pessoa talentosa colocar o seu foco numa vida artística. O mundo tem a capacitação de pegar um cientista e colocar o foco dele no estudo de uma pesquisa para curar uma enfermidade, com remédios de laboratório. O mundo tem a capacitação até de orientar mudança de comportamento. Mas no mundo ninguém tem a capacitação de nos ajudar a colocar o foco no Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias de Israel, aquele que está preparando a igreja para buscar uma igreja santa, imaculada, mas que vai reinar com o Senhor e desfrutar das maravilhas do céu. Eu sonho e tenho certeza que eu vou andar nas ruas de ouro que a Bíblia diz que existe. E eu creio que elas estão lá, porque eu já vi as ruas de ouro no arrebatamento. Eu vou andar nas ruas de ouro. Eu vou ver o mar de cristal. Eu vou adorar o Senhor Jesus eternamente. Eu não vou precisar parar para cumprir compromissinhos nos intervalos. Eu estarei eternamente com o Senhor. A igreja do Senhor Jesus, põe o seu foco nele, porque Jesus está perto de voltar para buscar essa igreja. Enquanto o grupo canta, se tem alguém que tem uma dificuldade muito profunda de passar 24 horas, mesmo vivendo neste mundo, mas focalizado em Jesus, eu convido você a sair do seu lugar e vir à frente no altar. E hoje o Senhor vai te dar forças, o Senhor vai te dar coragem, o Senhor vai te ensinar a preparar o seu tempo, a jogar muita coisa fora, que tira o teu foco do Senhor, que te afasta da casa de oração por qualquer motivo. O Senhor quer ver você com foco nele. Oh, Rahimashou.